Serra, Fallout 4, 1, direita, frequência livre, estacional. Aqui em cima tem 3 mil pés, Delta Romba Itália. Delta Romba Itália é porte visual. Boa tarde. Delta Romba Itália, modificada 43, esse é para 1.500 pés. Para 1.500, Itália. Delta Romeo Charlie, chame Tui 18 decimal 6. 26, bom dia, cara. Flip 5221, chame Recife, frequência 125 decimal 1. Recife 125 1, cara. Delta Romeo Charlie, porte final 97, final de 3 milhas. Passará, cara. 02, prossiga, bom dia. Deixando a interseção para a decolagem. O 8888 disse para 2 mil pés, o ajuste 10016. 2016 com 1888. Guardião 02, não interfira com a pista 9735, está presente, está livre, prosseguir com a decolagem para o parque de exposições, o Guardião 02. As 3 milhas, Delta, Romeu Charlie. Delta, Romeo Charlie, livre pouso, pistão 7150 graus, 57 nós, o Delta, Romeo Charlie. Livre pouso, Marcelo Charlie. Salve, Paulo, Guardião 02. Guardião 02 aos 4.6, mantém a escuta da torre, reporte solo controlado no parque de exposições. Para a decolagem, chamará a torre novamente, o Guardião 02. Ok, o se manterá na escuta, restrita a 310, o objetivo é fazer um sobrevoo aqui de uns 3 minutos, não vai realizar pouso não, pouso vai ser no grave. Ok, então mantém a escuta da torre permanente para a coordenação com tráfego da final da 10, o 02. Permanente para a coordenação com tráfego na final da 10, Guardião 02. Impacto Oceané 6312 com 88 a bordo, 35 seu terra natal. Ah, confirma para o controle? Entendi. Liga a porta de espera da 10, chama a torre 186, pode ajustar 10 no 6, boa viagem. Afirmativa Paz, entende a porta de espera da 10, 186, obrigado. Romeu Delta, Romeu Charlie, solo aos 48, confirme o pátio para prosseguir. Paranagada, pátio. Está livre o backtrack, agilizando o reporte, livrando o Delta, Romeu Charlie. Vale Índia, Índia, sua identificação, voe direto Conde, mantém 1950. Tirei 639 para siga. Puxa, acionamento no portão 7. Ok, 639, para informação, temos o airboy da companhia passando agora o traverso do portão. Após iniciar, chame táxi. O aeronave da companhia iniciou 639. Vale, Índia, Papá, confia em posição. Vale, Índia, Papá, corre. Vale, Índia, Papá, desligado. Corre. Salvador, Chanel 63, 312, alinhar e manter 11. Ali marcar no 063. 286. Uma milha do externo avistando baixar travado. Guardião 02, afaste-se para além do litoral, tem um gol na final LS, pista 10. Ok, a gente se mantiver aqui a 100 pés, está suficiente para o realmente tem que ir para a linha do litoral. 888, continua a aproximação, aguarda a pista livre. Guarda a pista livre, gol no 888. 6312 é estrito agora ao nível 110, aguardando instruções do controle, ok? Automativa, estreito 1-0, Oceané 6312. Decolagem autorizada, pista 1-0, 1-2-0 graus, 8 nós, Oceané 6312. Pista 6312. Salvador, por favor, confirma aí pro 02. Se nós mantivermos aqui a 100 pés, tá suficiente realmente pra deslocar pela linha do litoral? Interfere no ticket da aeronave da que pousa, que é a parte paralelo litoral 02. Tá bom, eu tô afastando. Quanto ao ticket, a gente ficaria pairado. Mas nós já fizemos alguns testes, inclusive com membros do DTC embarcado, nunca interferiu não, mas eu tô deslocando aqui pro litoral. Autorizado, 120 graus, 79, pista 10. Autorizado, pouso na 10, gol 1888. O 02 está visual com gol, não tá? Tá afirmativo, tá nas nossas 12 horas no momento. Ok, após o gol tá livre, né, Tornaí? Agradeço. 6312 ao 54, 1208, uma boa viagem. Obrigado, 308. Salvador, bom dia, 63, 1-1. 63, 1-1, aliar e manter 8 ao 55, direito 1219. Desanimetriz 1-2, alteração para separação, curva à direita na prova 085. Direita 05, Oceané 6312. Guarani 6312, seu limite será a posição nível de 1-40, reassumindo a prova de Aracaju em caso de falha de comunicação. Toma, está mais restrito 1-0, entendi, problema subir a 350, ao cruzar 1-40, no Aracaju, chamar 6312. Para retorno aí, o GRAE, pode ir. Autorizado, 02, reporte final para o GRAE, 1-2, graus 8 nós. 2-0-0-2, reporte final para o GRAE. Dois, reporte solo controlado do GRAE, 1-2-0 graus, 8 nós. 2-0-0-8, reporte solo controlado. É 311 ao 58, 1208, uma boa viagem. 208, obrigado, 6311. Controle Salvador, bom dia, Xamero 6311, saída Arbor. Xamero 6311, controle Salvador, super de 360, saída. 360, se possível, solicita para de alerta direto. Xamero 6311, mantém o perfil da saída. Mantém o perfil. Isso tem o 494, Xamero ideal para descida. 5414 está no ideal para descida? 5414 no ideal. Esse é para o 050. 050. Pela Juliette, o gate é o 3. Vai cruzar 140, já na 63, no momento. Xané 6312, se assuma na verdade, não foi Aracaju. Aracaju, 6312. Xamé 6312, chame Recife, frequência 125, decimal 45. 2545, Xamé 6312. 154 no 4, desce para 2.000 pés, ajuste no 0 no 6, está autorizado ILS, reporte estabilizado. É 2.010, no 0 no 6, acabando estabilizado, 354 no 4. Salvador, bom dia, gol 983, informação Mike, aprovação para Guarulhos. Gol 983, está pronto para cópia? Pronto. Autorizado, Guarulhos, 360 nível, Bahia Pesulu 21, até Trive, após Poços de Caldas. Decola da 10, curva à direita, subida Arbor, após Arbor, Elefa, e Elefa intercepta a Pesulu 21. 120 decimal 8, o controle, 5435 é o transponder. Confira o transponder? Confirme. Confira o transponder só? 5435. Ok, gol 923, aprovado Guarulhos, 360. Pesulo 21 no trilho, depois direto posto, decola da 10 com curva direita, Arbor, pressão elétrica, depois da Pesulo 21. 208, controle, 435, transponder, voo 93. Correto, voo 93, chame para o pushback acionamento. Vai chamar pronto, filha, tá na portão 5. O Oceané 6311 pode voar no PRO de Obitude? Oceané 6311, coordene com Recife. Chama Recife 1260, terno 1288. 60288, obrigado. Intercepta do localizador, e o Glide 354-1-4. O 354-1-4, completa sinal LS, chama a torre 1-1-8-6. 1-8-6, obrigado, bom serviço. Torre Salvador, bom dia, 354-1-4. Sinal dando 0, estabilizado no lock. 4-1-4, 1-4-0 naus, 8-9, pouso autorizado, pista 1-0, 1016. Pouso, 1016, 354-1-4. Felipe 5494, sinal normal, formado que está com o trem baixo checado. 5494, pouso autorizado, pista 10, 940 graus, 79. Gente, grato. Azul Alpha Yankee X-Ray, prossiga, bom dia. Muito bom dia, o Alpha Yankee X-Ray está na posição de número 8, pede autorização para remota, é, posição de número 12, infra-ociente. Feche do 8 até a remota, autorizado, autorizado, agilizando. Muito grato. Azul Alpha Yankee X-Ray na escuta. E o Alpha Yankee X-Ray na escuta. Qual é a remota que vai prosseguir? Posição de número 12. Ciente. No 4, triple 09, direito 1219. Direito 1219. Paulo Salvador, muito boa tarde. É o 4, tudo 4? 5-4 no 4, boa tarde, táxi via Alfa e reporta para ingresso, táxi e Juliette. Via Alfa reportará para Juliette, 4 no 4. O azul Alfa Yankee X-Ray na escuta. Confirme se já iniciou o pushback da aeronave. Puxou, já tirou a aeronave do gate, confirme. Positivo, a aeronave já saiu do gate, já está já próximo, já já final do posto. Ciente, ciente, agilizando o quanto possível aí até a remota. Obrigado. O 354 no 4, ingresso Juliette até a remota 1 no 4, fique atento ao Embraer da Azul que está realizando o reboque até a remota do 1 no 2 do pátio principal.